sobre mim. Sopra vento do Espírito, vem me envolver. Sopra vento. Como vento impetuoso, sem saber pra onde vai, vou voando nas alturas ao encontro do meu Pai. Eu vou voar nas alturas. Sopra sobre mim, sopra vento do Espírito, vem me envolver. Sopra vento. Como vento impetuoso, sem saber pra onde vai, vou voando nas alturas ao encontro do meu Pai. Eu vou voar nas alturas. Meu mestre nas alturas.